agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Pois é, cá estamos nós nesta terça-feira para vos fazer companhia e trazer, cá está, este tesouro português. Hoje, confesso que são só senhoras que vão estar aqui pelo Diga Lá ao Senhor Fado. Grandes fadistas e bonitas vozes, vozes que marcam o nosso fado pela beleza que têm. Já sabe que os seus pedidos são sempre muito bem-vindos em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Peça o seu fado, indica a edição onde quer que ele passe e nós, claro está, passamos. Vamos começar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com um pedido que nos chegou da nossa ouvinte Inês Lindo, que nos pede o fado Amor de Mel, Amor de Fel, na voz de Cátia Guerreiro. Inês, tal como nos pediu, aqui está o fado. Aqui está o fado que tanto quero ouvir. Logo depois, seguimos com Aguarda-te ao Chegar, na voz de Ana Moura. Terminamos esta nossa seleção de três primeiras músicas com Quem Me Desata, na voz de Mafalda Arnoux. São estas as três vozes que iniciam assim o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Diga Lá ao Senhor Fado, com Joana Santos. Calas-me a voz, voz do olhar. Sinto que o tempo tarda em chegar. Distante e ausente, sinto apertar o peito ardente por te encontrar. Na minha alma que anseia urgente pelo momento de ter-te presente, pelo infinito estendo os meus olhos, um mar de mil desejos aguarda-te ao chegar. Encho a minha taça vazia com perfumes de poesia, bebo a saudade amarga e fria, e então adormeço ao luar. Calas minha voz para lá do tempo, estrelas que caem por um lamento, espuma na areia solta no vento. Sentimento em minha alma que chora vazia, por um momento se acende a magia, no infinito estendo o meu sorriso, num mar azul de sonhos acorda-me ao chegar. Encho a minha taça ardente com incenso doce e quente, sirvo de beber a alegria que sinto ao ver-te chegar. Calas minha voz. Pelo infinito estendo os meus olhos, um mar de mil desejos aguarda-te ao chegar. A rondar-me sem trégua, me desata o mistério que anda a rondar-me sem trégua. Já se tornou caso sério, mas não é mais do que névoa. Já se tornou caso sério, mas não é mais do que névoa. Entendo a sua presença mais do que sinto a constância. Entendo a sua presença mais do que sinto a constância. É todo feito de ausência e é mesmo assim abundância. Não é todo feito de ausência e é mesmo assim abundância. Se alguém me pode entender, faça-me um favor maior. Explicar é pois sem ler, eu sei amá-lo de cor. Não me explicar pois sem ler, eu sei amá-lo de cor. Talvez por isso eu prefira deixar o nó por inteiro. Sei que não sendo mentira não pode ser verdadeiro. Sei que não sendo mentira não pode ser verdadeiro. Quantos os nós desta vida que ficam por entender? Quantos os nós desta vida que ficam por entender? Como este nó sem saída de há amor de cor. Sem ver como és de nós, sem saída e amar de cor, sem o ver. Três bonitas vozes estas que abriram a nossa emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. A primeira de todas foi um pedido de uma ouvinte nossa, Inês Lindo, para quem vai um grande muito obrigado. Logo depois vamos passar já de seguida, não é logo depois, é, vamos passar já de seguida, o fado, trago o teu fado guardado, na voz de Joana Amendoeira. De seguida, segue ainda assim, na voz de Mídia. E terminamos esta nossa reflexão com a Alfama, na voz de Ana Maria. São estas as três vozes que se seguem no Diga Lá o Senhor Fado. Fique por aí e desfrute. Este meu lamento fosse a voz da solidão. Trago o teu fado marcado nas profundezas da alma. Hei de chorá-lo sozinho, cantando pelo caminho a toda a gente que passa. Trago o teu fado escrito no brilho do meu olhar. Hei de cantá-lo para sempre, mesmo sabendo-te ausente, porque nasci para te amar. Thank you. era fé. Ainda não era barca e era tábua, ainda não era e já era o que é. Ainda não era barca e era tábua, ainda não era e já era o que é. Ainda não era voz e era saudade, ainda não era o mar e era o canto. Antes ainda de ser a vontade, ainda não era nada e era tanto. Antes ainda de ser a vontade, ainda não era nada e era tanto. Ainda era de noite e era partida, ainda não era amor e tu sorriste. Ainda não era nada e era vida, ainda não era sonho e já existe. Ainda não era nada e era vida, ainda não era sonho e já existe. Diga lá ao Sr. Fado. Quando Lisboa anoitece, como veleiro sem velas, a fama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. É numa água furtada, num espaço roubado à mágoa, que a alfama fica fechada em quatro paredes d'água, quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade, que à noite fazem o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto. A fama cheira a saudade, a fama não cheira a fome, cheira a povo e a solidão. Salva a tristeza com pão. A fama não gera fome, mas não tem outra canção. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Chegamos ao fim da nossa primeira edição diária do Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos embora por agora, mas logo à tarde, às 19h30, estamos cá para a segunda edição. Pode deixar os seus pedidos em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Indique-nos o fato que quer ouvir, quer ou não dedicar, e claro está, indique-nos em que edição diária prefere que o seu fado passe. Nós passamos. Vamos terminar com Diamantina, com o fado Arraial. Logo depois ficamos com Disse-te Adeus e Morri, na voz de Cristina Branco. Duas senhoras com duas belas vozes que terminam assim a nossa primeira edição de hoje. Do Diga Lá ao Senhor Fado. Por minha parte é tudo por agora, mas às 19h30 estou cá de volta com mais alma portuguesa, com mais fado para si. Fique bem e até logo. Acabou o arraial, folhas e bandeiras já sem cor, tal qual aquele dia em que chegaste, tal qual aquele dia, meu amor. Para que cantar? O nosso canto ainda está na fonte, o nosso sonho nas estrelas do horizonte. Roubaram dos meus búzios perdidos roubaram dos meus sentidos a gaivota que tu és. Gaivota de asas paradas que não sente as madrugadas e acorda à noite a chorar. Na ausência que deixaste.